Olá pessoal do YouTube, aqui quem fala é Vic Silva para mais um vídeo. E hoje o vídeo que eu trarei hoje é a música Estou Aqui. Espero que vocês gostem, beijos.